06, descend to 2,000 feet, that's descend 1020, fly direct to Duna, and you are cleared ILS X-ray. Alfa Romeo Hotel, Local Salvador, Salvador, decolagem da 17, curva direita, via corredor axé, 1.000 pés. 0165 transponder, controle 120.8. Correto, por si perder? Treinamento, táxi, decolagem, torre 1, 90, destinado a 25, a Xixi, 0, 3, 0, bom voo. Isso é o 050, vai na proa de Itapê. Mário 050, Itapê, 8, 0. Da Mótiva, via pêndulo 1-0 até Taubaté. 5043, transponder, controle 120, decima 8. Departure 1-0, velocity departure, and it's called 4034. Departure Control, what's your vehicle decimal rate? 41095. 41095. Momo departure, then proceed transition. Roger, Momo departure, transition, proceed for 1095. 41095 is correct. Coming ready for pushback and turn. I will come back for pushback and turn. Go 1095. So 06, call Salvador Tower, 118905. Tower, 118905. Em condições visuais, propõe cancelamento, Alfa Tango. Alfa Tango Tango, regra de voo modificada agora, os 14, 13, extra, para um no 1500 pés na proa do CEASA, antiga rotatória. Positivo, 1500 pés na proa da CEASA, o Alfa Tango. Uno 90 graus, Uno 0 nós, ajuste o altímetro 020, 1020, pouso autorizado, checa o trem. Verdezinha, dá um relógio, e pro trem, Salvador, hotel Juliette Serra, chamou? Se pronto pro táxi até o ponto de espera, táxi aí, papá, é ponte pronto, hotel Juliette Serra. Gente, autorizado, chame alterno, hotel Juliette Serra. Dá pra prosseguir com táxi de decolagem ou prossegue com o procedimento de bate? Passa, tango, tango, tá na escuta, tá? Position 10 approved, it's coming ready for taxi, go 1094. How we report back for taxi, go 1094. E prossigo agora para a Torre Salvador em 1895. Muito obrigado, 1895, alto proteção. Torre, bom dia, papá, papá, opa, tango, tango, 5 milhas para a casa, visual com a 7. Gente, alfa, tango, tango, atualizado em cortar sinal no 7. O vento 190 graus, 109, ajustado 1020, altida. Gente, encostando, final 97, Alfa, Tango, Tango. Vento 06, negado, 16, leaving runway via taxi Foxtrot, remain this frequency, call me back on taxi Delta to cross runway 1028. Tango, Tango avistado, pista no 7, pouso autorizado, vento 190 graus, 129. 7, Luiz, pouso no 7, baixado pra lá, no... Nessa posição. 0994, weather for taxi. Vessels on board the 180, 3 hours in due risk, we are alternating citizens. Okay, 0194, taxi approved by MNA, current taxi India at holding point call tower 118.95, altimeter 1020, good flight. Weather for taxi via April and India, monitoring tower 118.95, go 1094. Banho da Gol, banho de espera, após o mesmo livrar a retaguarda, está utilizado para o chibex de taxi. Tiver de táxi? Vai de táxi, 1-1-1-62, obrigado. Aguarde, é o número 2. Botão 3-1-9-1, copiou a autorização do solo. 3-1-9-1, me escute, né? Aliás, mantém a pista no 7. Papa, Papa, Alfa, Tango, Tango, no solo aos 2-0, frequência livre, vai estacionar. Corre, bom dia, voo no 864. Voo no 864, 1-0, pouso autorizado, vento 190 graus, 129. Pouso autorizado, voo no 864. Temperatura 2,6 graus, mantém a presente posição, aeronave 737 Gol já passou o marcador externo para pouso pistão zero. Inicialmente mantém a posição no solo, ok? Papa Romeu, hotel Juliet Serra, autorizado, pairado, reporte para a decolagem. Dia 6205. Identifique chegada Mari, desceu 060. Foi chegada Mari, 060, 6205. Salvador Tower, Gol 10994, holding point runway 10. Gol 10094, line up and wait, runway 10. Line up and wait, Gol runway 10, Gol 10094. Gol 864, solos 23, 121, decimal 1. 211. Brossol, solos 23, 864. Boa 864, taxi de Alfa, mantenha antes da Juliette. Seria repetir? Dois lados, iniciar a decolagem até o Gilete Serra, viatura 190 graus, 12 lados. Puxa, né, 6200, reduza para 2, 3, 1. Às vezes vai reduzir, não vai ter gostei de conferir isso da imagem. Problema não. Obrigado. Reprocei call for runway 10, está rolling call 1094. Até o Gilete Serra, decolado 225, direita, share, controle 120, décima 8, até a volta. 1208, até a volta. Vai voar na proa de Veracruz para ingressar no corredor Veracruz e reporte para a descida, Charlie, que foi o cliente que é transporte enviado. Controle Salvador, é o Papa Romeu Hotel, Juliette Serra. Na fatura nave da Gol, parte de Índia, contra espera torre 118.95, com ajuste 1020, bom voo. Partiu Índia, 118.95, já visual liberado para o Gol, 13091. Azul 2719, a fatura nave da TAM, autorizado pushback, sub pronto para ataque. Do até e seguida retornar para o aeródromo. Siga mil pés no corredor axé, informa do farol da barra. Informará do farol da barra, mil pés, serra. Salvador approach 120.8, good angle, 10094. Salvador departing, good morning. Good morning, go 10094, passing 1700. 10094, climb and maintain level 370, Momo departure. Climb and maintain 370, Momo departure, go 10094. Bom dia, TAM 3191, autorizado, aliado, é colapso no 0, 0190 graus, 129, ajuste no 020. Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, bom dia, corredor Axel no meu pé, reporte farol da Barra. É, afirmativo, meu pé, corredor Axel, retornando para o farol de Itapuã, para regresso ao Eduardo. Confirme, está regressando para pousar em Salvador. Afirmativo, e iniciando descida para 510. Gente, confirme, o senhor decolou agora e está regressando, houve algum problema? É negativo, foi só um voo aqui pelo litoral para chegar em Paranas. Gente, chame a torre 11895. 11895, Serra. Oxalé 6200, reduza a velocidade para 2109, informo que irá seguir tráfego à sua frente, um Boeing 738, meia dúzia de milhas, passando 4000 em descida para 2000 pés. Sérgio, reduzindo 2109, o 6200. Oxalé 6200, operação por sequenciamento, mantenha presente para o limite ao lote. Tenha presente para o limite ao lote, Oxalé 6200. E o Charlie X desça para 1.500 pés a critério. O Charlie X, o ajuste é 1.020. Está com 113 agora. 4 horas e 45. Agora está chegando 9, direita via Índia, ponto de espera do Rio 1, no início desse 95. Ajuste 1.020, bom voo. A 6200 desça para 4000 pés, ajuste 1020, confirme se terá condições de interceptar o LS nessa proa. Ativa, 4000 pés, interceptar o LS nessa proa, 6200. Decolando os 31, chame controle, 120, décima 8, vou deixar. 1208, uma boa, tá 3091. Salvador, boa, tá 3191 no perfil da EL. Tá 3191 no contato radar da decolagem, suba via saída da EL, nível 340. Subindo via da EL, 340, tá 3191. Estou no zero. 00 está sendo autorizado descida para 2000 pés, o ajuste 1020, reporte estabilizado em LS. 2.020, o Oxalé 6200. Comigo, bom dia, prossiga. Bom dia, por favor, chama o operador de Kinger aqui para nós, por favor, no 06, porque o Kinger ele está começando a descer sozinho aqui, por favor. Confirme. É, tem como chamar o operador de Kinger aqui no 06? Afirmo, vou guardando aqui para ele. Tá, informa para ele que é com um pouquinho de pressa que o Kinger está começando a descer sozinho. Bom, 1162, complete a final e chame a torre, 11895. 1895, gol 1162. Cera 17, temos tráfego de aproximação para o turno 0, hotel de GSA, vento 90 graus, 129, pouso autorizado, sobre a cabeceira 17, ok? Afirmativo, reportará estabilizado no solo, cabeceira 17. Gol 1162 na escuta? Prossiga, na escuta, gol 1162. À esquerda, Alfa Serra 65, asa rotativa aproximando para pouso pairado sobre cabeceira 17. À esquerda do alinhamento da aproximação pistão 0, tráfego avistado, checa o trem, aguarde pista livre, em breve setor vendo azul e sou a decolagem pistão 0. Ciente, gol 1162. Pistão 0, após caso necessário, intervenção do controle para prosseguir ali. Passar 1094, chame agora Centro Recife, na frequência 125.45, alternando 26.85. Recife Center, na frequência 125.45, runway 126.8, go 1095. Thank you. Have a nice day. Zulu 279, teclado 34, controle 1, 20.8, por gás. 208, bom trabalho. Controle azul 2719, bom dia. Azul 2719, contato radar na decolagem suba via saída da El para o nível 320. Bom dia da El, 320 aqui. Azul 4082, cancelada a restrição e TAP desça para 3 mil pés, ajuste 1020. Cancelada a restrição e TAP desça para 3 mil pés, ajuste 1020, azul 4080 de novo. Sopa, piso, chinelo é 200. Chinelo é 6200, complete a final e chame torre 118, decimal 9, sul, até o ponto. 295, já. Quatro 082, Voiduna da presente, desce para 2000 pés, ajuste 1020, autorizar BLS e pode estabilizar. Voiduna da presente, desce para 2000 pés, o ajuste está autorizado, camarada estabilizado, ajuste a 0, 8, 2. O hotel de Sierra. Romeu, hotel de Sierra, no solo 35, à direita, parte 4, estacionar frequência livre, bom dia. Tairumi, via Pena Vendera 857 até Monte. 5076, transponder, controle 1, 20, decimal 8. Gente, autorizado Galeão 360, decola do zero direita da Aule, Irumi. Pela Pern, November 857, Monte. 5076, transponder, 208, com 1556. Dona 556, correto, sem transporte, pushback e acionamento. Vai formar grátis, 556. Nós, ajuste altíssimo no 020, pista no 0, pouso alto, já. Ele pousa no 0, chinelo, né? 2, 0. Prepara a mão, vou descer até agora, Cocker. Falta o meu gol 1162. Gol 1162, só que utilizado via Alfa Juliette, pouso 1-0. Alfa Juliette para 1-0, gol 1162. Irecê, nível 200 autorizado. Decolagem da 10. Como é que é? Decolagem da 17, curva esquerda, subida Momo, VCC. Via rota do plano de voo. 5023, transponder, controle 120, decimal 8. Chame Recife 12519, secundária 13325. 1251, 13325, tá? 3191, boa. Goiânia 200, solos 38, direita via taxa Eco, solo 121, decimal 1. Eco 211, 200. 048, desça para 2.000 pés, ajuste permanece, autorizado ILS e reporte estabilizado. 2.000, reportar estabilizado, autorizado ILS X-Ray, questão 0, 5048. É alto, ILS, questão 08. ILS, questão 08, 100. 2.000, Papá, Romeu Golf, acionamento autorizado, chama pro táxi. Precisa, mantenha a frequência 12345 para autocoordenação no setor e chame o controle novamente quando estiver no través do Aeroclube de Veracruz. Transponder, controle 120, decimal 8. Gente, posicionado 340 Guarulhos, decola da 110, curva direita da EL, transição Motiva, Leda Motiva. Apresulo 110, Albacê, aciona 5074, controle 208, 3295. Aeros 895 Hatch, transfero pushback acionamento. Bem. Tango Romeu Golf Quebec. Negativo, é a constante sua direção contra a Leo 095. Qual é a nossa autorização? 4082, complete a sinal e chame Torre Salvador 118.95. Completa, chamando Torre 118.95, azul 402, obrigado, bom dia. O horário do plano de voo preenchido, qual foi o horário do plano? 15, 15, 1 no 5. 1 no 5, 1 no 5. Aí não chegou no nosso sistema porque ele entra no sistema aqui em torno de meia hora antes. Então, a partir dos 45, 46 deve estar constando. E para computadorização, a frequência seria 1 no 2, 1 no decimal 1. Mas assim que constar, pode manter a escuta e chamando aqui aos 6 minutinhos. Ok, eu chamo, daqui a 6 minutinhos. Confirma, 1, 2, 1, decimal 9, 1. Não, 121 decimal 1, 121 10. Ah, tá, que tá aqui outra frequência. Ah, obrigado, então vou bater isso aqui, eu chamo daqui a 6 minutos. Oi, Salvador, bom dia, azul 40, 12, passou o externo, baixar travado e já com o campo. 4082. Tráfico avistado, pista no 0, vento 190 graus, 129, ajuste ativo no 020, pouso autorizado. Pouso autorizado, azul 40, 82. Estacionamento, bom, 556, 206. Recife, nível 670 autorizado. Decolagem da 1-0, curva esquerda, subida Pucca, Jamo, Caju, via rato do plano de voo. 5101 no transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado no 790, Recife 377 de acordo com o plano. Decolando 0, curva esquerda, Pucca, Jamo, Caju, 510 transponder, 208 passando. Autorizado no 790 correto, transfero pushback acionamento. Volta. Da rotatória, reporte visual com câmbio. Papapá Juliette Hotel Romeu, contato radar. Vou ir na proa de Paris para ingressar corredores. Você pode me guiar de descida? Vamos do Alto do Cuba, vamos do Paris, dois para 27, a gente tem 20 pontos, tá bom? Afirmo, desça para 1.500 pés, ajuste 1.020. Estabilizou o sinal visual com 2 de julho, o Eduardo Magalhães, azul 5048. Azul 5048, complexo final de semi torre 11895, bom pouso. Obrigado, senhora. Ótimo final de semana, torre 1895, 5048 da azul, grato. Salvador, Dia Azul 402, para Alfa. 402, bom dia, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, Azul 402. 190, pista 10, pouso autorizado. Livre pouso na pista 10, agora baixou e travou 5048. Táxi, 4 horas, Campinas 149 a bordo. 129. Obrigado, 5048. Nada via Pátio Índia, posso esperar a torre 118, decimal 95. A gente chama 020, bom voo. 020, 395, tem um bom dia, bom trabalho. Azul 482, a qual táxi da aeronave da Gol, Juliette, portão 03. Azul táxi da aeronave da Gol. E a Juliette para a posição 02, a posição 04082. A posição 082, posição 03. Corrigindo, posição 03 para a 04082. Obrigado. Meu gol, se pista no 7, é, colagem autorizada, vento 190 graus, 129. Meu gol, se diz que é. Abatango Romeu, Charlie Alexei, chame agora a torre 118, decimal 95. Azul 5048 no solo aos 48 via táxi aí Golf, chama solo 121 decimal 1. 211 Golf, grato senhor, bom final de semana, 5048 Azul. Comente, papá, Tango Romeu, tia Alex Way, da presente final direto a pista no 7 pela direita, autorizado, reporte curta final, baixar travado. Vai voltar curta, final da nossa sessão, meu Charlie aí. Papá, Triple Meu Golf decolado aos 49, confirme o POD? 07, chama controle frequência 120.8, Rogério. 1208, grato. Quero cancelar as restrições de velocidade. É o número 1 na aproximação. Dona da presença, também inicialmente para 5.000 com 1.022 canceladas as restrições de velocidade para o Sena 3604. Parte 3, posição indicada é 4 Romeu. E Alfa Kilo, parte 3, posição 4 Romeu, azul 5048. Controle, o Romeu, Romeu Golf decolou, está acionado 5023. Romeu, Romeu Golf, contato radar na decolagem, suba na proa de Momo, nível 200. Confirme altitude que cruza, recebo 210. 2.600, querido. Gente, agora recebo 2.400. Dá uma checada no equipamento, pois não está compatível com a altitude que condiz. E assim que possível, informe seu estimado, seu par radial para direto. Radial direto é 317, senhor. Gente, 317. O presente está autorizado direto, destino e ascensão para o 200, Romeu, Romeu Golf. Ascensão para o 300, para o 200, direto da presente, o Romeu Golf, grato. Lembrando, Salvador, boa tarde, Bono 9962. Bono 962, acione identificação, da presente voe na proa de Duna, desce inicialmente para o nível 060, ajuste 10020. Controle já está quente, Gol no 962, qualquer solicitação faça o controle. Ingressa no final da 97, baixa a travada, o meu Charlex aí. 97, pouso autorizado, vento 170 graus com 8 nós, o meu Charlex aí. Please pouso 17, Charlex aí. No frequência 121, décima 1. 21, obrigado. Golo 556, da guarda 52, chame controle 120, décima 8, bagagem. 08, boa. Controle Salvador, 1556, da gol. Voo no 556, contato radar da decolagem, suba via saída da El para o nível 360. Subida via da El 360, Gol 956. Gente, o Papa Tango Romeu Golf Quebec desconsidera a última subida. Prepara inicialmente o corredor forte. Informa o vento 2.0 graus no 1, na nossa condição de decolagem vetro 35. 2.0 graus no 1 na nós. Gente, o meu golfe cabe aguarde 1 minuto para corte. Solo Gol no 790, porta 7, por tiver cancelamento. Porta 7 aguarde, Gol no 790. Quatro. Ok, solo, você cola na 35, o meu golfe cabe aguarde. Vem na tua pia, na pia de... Isso permanece 1020. 104, meu pés, 1020, Gol 962. Oito, cinco. Tango Romeo Golf Quebec para Fortaleza, nível 095. Decolagem da 35, curva à direita após em rota. O transponder 5112, controle 120, decima 8. Usado a decolagem 35, a curva à direita, a curva direta, 085. Controle 120, decima 8. 120, decima 8, isso, meu Golfo Quebec, você quer ver? 3, 4 horas de 5 autonomia alterna 3 horas. O meu Golfo Quebec, seja mesmo se está correto, acionamento de táxi, decolagem com a torre 1, 90, decima 5, ajuste no 020, bom voo. Ok, obrigado, senhor. Vereador, Valeu. Muito alto, mano. Falou. Vamos já. Fala o senhor 3895 para o táxi 5194 a bordo, 4 horas e 10 autonomia, alternando o voo. 3604, aguarde para o voo de Serra mais à frente, mantenha 2509. Vai manter 250 até dono, 3604. Dono 962, informa o tráfego 11 horas, 13 milhas. Mesmo rumo, o E2320, passando 080 em descida, mantendo 2509. 2509. Gente, eu vou na 962, grato pela gestagem. Reporte para o táxi. Bom para o táxi, eu vou escalar. Com condições de controle, agradeço a 3604. Certo, aguardando a operação do controle. É 3604 e está autorizado a acrescentar, incrementar a velocidade até em 209, assim como for possível. Joias, aguarde, está autorizado o início da pushback, já entrando para o táxi. Deixa a voz do colega da Santa, ali na porta do táxi, 7-0. Serra da presença 3604, para manter 2509 até 3 milhas em recesso. Gente, controle agradece. Desça para 1710. Para completar a aproximação visual, reporte estabilizado. Ou visual com campo. 27-3604, vai reportar estabilizado ou visual. Tomo 962, desça para 2 mil pés, ajuste 1020. 4 Juliette até Romeu, após Paripe, ingresso em Interlagos, reporte Seasa. Paripe, vou na toda rotatória? Paripe, ingresso a corredor Interlagos, reporte a Seasa. Reporte a Seasa, vou na rotatória. Estacionado, para o Paripe. Então, Seasa, vou na rotatória. Salvador, bom dia, Azul 4076, acionando 2440 para o Rio. Azul 4076, acione identificação, aposto a bog dessa via chegada a Mari para o nível 050, ajuste 1020. Aposto a bog, dessa via, Mari, Hotel Romeo Golf, chama o centro Recife, 12545, secundária 12685. 12545, 12685, Romeo Golf. Gol, 1556, chama o centro Recife, 1251, secundária 13325. O 1790, realizado via CAT Índia, ponto de espera, torre 1-18-295. O ajuste 1-020, bom voo. Gente, CAT Índia, lá do 1-18-295. E o meu voo Quebec está no ponto de espera para ingresso. Horas, 8.9 milhas com gauge de 260. É, via pista. A taxa em Mike entre a Papá, entre a Quebec e a Novembro, está fechada aí há uns 10 anos já. Gente, está 3604 com 15 jogos no campo? Confirmo. Gente, chame a torre 118.95. 795, um bom dia. 1-44, autorização para São Paulo, nível 3-1-0, com a informação Luna. Aguarde. Aguarda, prepara a Loba. Sim. Ok, se a gente pode taxar pela pista e lá na cabeceira liberando a Lima. Sim, ativo, eu vou ficar aqui liberando a Lima. Bom dia, 3604 da TAM. 3604 da TAM, final no zero autorizado, reporte autorizado, baixado e travado, pistão no zero. Reportará o 3604. Salvador, 790 da Gol, ponto de espera está pronto. 7, Gol no 790, mantenha o ponto de espera. Mantém ponto de espera, 790. Decolagem da 1-0, curva direita, subida Arbor Elefa. Após Elefa, voa direto Tozop, após voa Pêsulo 2-1. 5-1-66, transponder, controle 1-20-8. A tua autorizou com 15 minutos 3-0, pela partida pela batista 1-0 na saída Arbor Elefa. Após Elefa, voa Tozop, após faz pelo Pêsulo 2-1. Transponder 5-1-56. E o controle 120 decimal 8, 5-4-0-4-1-4-4. 5-1-4-4-1-6. 5-1-1-6-4-1-4-4. Protegimento correto, sem transfero, puxa back acionamento. Acionado de pronto, 5-4-1-4-4. O meu Golf Quebec mantém o ponto de espera da 35 na Taxi em Lima, autorizado 180. Autorizado na final, baixa travado, 3604 da TAM. 3604, tráfego avistado, autorizado pouso, 1-0, venta 200 graus, 092, o ajuste ao altímetro 1-0-2-0. 1-0-2-0, vende de pouso, tá 3604. Renan 6356, acione identificação, dessa via chegada Mari para o nível 060, ajuste 1019. Via Mari, a 19 ajuste, Renan 6356, 060. Renato Barrão, está salutado. Renato Barrão, meu chame torre 1895. 1895.